Época Negócios apresenta o podcast South by Southwest. Olá, eu sou Marcelo Moura, editor da Época Negócios, falando diretamente de Austin, no Texas, onde acontece o SXSW. Eu estou aqui com dois Fernandos, o Fernando Luna, que é diretor editorial da editora Globo, e com o Fernando Meirelles, cineasta e agora cada vez mais ativista ambiental. Por favor. Talvez fosse legal começar até pelo título da palestra, né, que é conectar a Amazônia escondida com o mundo. Fala um pouco dessa Amazônia escondida, que não são exatamente as árvores e os animais. É, a gente olha para a Amazônia e acha que é aquele mundo verde, mas existem 25 milhões de pessoas na Amazônia. Claro que metade disso, gente que mora em Manaus, em Belém, Altamira, em cidades grandes. Mas a outra metade é gente que mora embaixo daquele verde que a gente vê nas fotos, assim, né? São quilombolas, os territórios indígenas, os assentados, como eles chamam, ribeirinhos. E, na verdade, essa população, essa é um pouco a nossa tese, que é essa população que conserva a floresta. Se você olha em mapas, de fato, onde tem esses territórios quilombolas, território indígena e esse pessoal, é onde você vê floresta. Que também é uma contradição aparente, assim, no preconceito da faixa do Sudeste aqui. Bom, a Amazônia é um deserto verde e quando entra a gente, as árvores caem. O que você me diz é o contrário. Ela não é um deserto verde e não só um deserto verde, mas quando tem gente, as árvores ficam de pé, dependendo das pessoas. É, sendo que tipo de gente que entra, que né? Gente que entra. Se for as populações tradicionais, como chamam, aí as árvores não caem. A gente olhando mapas de satélite ao longo dos anos, é muito claro onde tem esses quilombolas, porque eles vivem na floresta, eles vivem na castanheira, do açaí, eles precisam da floresta em pé para a sobrevivência deles. E hoje tem uma tendência, a dizer que a floresta em pé ela dá mais dinheiro que a floresta no chão. Muito mais. A indústria farmacêutica, a indústria de beleza também, eles têm 500 fornecedores já em toda a Amazônia. E, então você com um hectare de babosa, ou seja, da planta certa, urucum, os Ayau Narawá vendem urucum cosmético, rende muito mais do que 300 hectares de gado. Só que acho que a ideia de gado na Amazônia, porque a Amazônia foi meio colonizada pelo pessoal do sul, né? Pelo pessoal, principalmente gaúchos e catarinenses, tá? Essa turma que subiu. E eu acho que esses caras, eles nasceram naquela paisagem que é grama, né? Que você vê o infinito e tal. Aí eles chegaram em Rondônia. O que é isso? Vamos fazer para ser produtivo. Eles querem fazer os pampas, eles querem fazer aquela paisagem de grama, que é onde o cara nasceu, como o avô dele foi criado. Eles tentam transformar Rondônia em pampa gaúcha e não dá certo, né? E a gente está correndo o risco de que ela de fato vire um pampa, pelo menos uma savana, né? Você citou uma estatística importante que a gente já tem 20% da Amazônia devastada. Se a gente chegar a 25%, muitos cientistas sérios acreditam que a floresta deixa de conseguir se regenerar e aí a gente caminha para a savanização da Amazônia. Que é também um efeito dominó. Uma hora em que, quando você cai de 20%, aí ela por inércia não volta a ser floresta, mas por inércia ela vai se tornando uma savana. É, porque ela fica sujeita só. O solo da Amazônia é muito ruim. O solo é um deserto, é pior qualidade. E tem aquilo que vai cair no folha, né? Que é aquela serrapilheira. Então tem 30 centímetros fértil de folha, com bactérias, com fungos e com tudo aquilo. E você cavar 40 centímetros, é areia. Né? Então, na hora que você corta aquilo, você planta soja, uns 3, 4 anos dá bem, porque ainda tem grumo, o solo está com qualidade. Aí a soja para de dar, você põe um pasto lá, o capim aguenta mais uns 5, 6 anos, depois não vira nada. Depois você tem que avançar na floresta. É uma lógica estúpida. E como é que esse projeto que você veio apresentar aqui pode melhorar essa situação? Você é uma espécie de embaixador desse projeto, né, Fernando? É, e mais que embaixador, porque a minha produtora é um dos, tem três parceiros, que é O2, a Cine Delia e a Ecan. Eu sou um dos pilares aqui, mas eu não estou envolvido no dia a dia do projeto. Sou só um entusiasta e fico pondo pilha, né? E o que te entusiasmou nesse projeto? Como é que ele pode transformar essa situação que você descreveu agora da Amazônia? Então, a ideia do projeto é que, pela conservação da floresta, eu acho que a gente precisa, o mundo depende da floresta em pé, o Brasil, o regime de águas depende dessa floresta em pé, e a gente não pode depender de decisões só do governo, se quer preservar a floresta ou não. Né? O governo Lula teve um grande momento de preservação e realmente funcionou, o governo Dilma já atrapalhou tudo, né? Com o Cátia Abreu e tal, a gente começou a deflorestar de novo, e agora com o Bolsonaro, ele falou claramente que ele não entende a importância. Ele vê aquele verde e acha que aquilo é um vazio improdutivo. Loucura, né? Então vão ter 4 anos difíceis. E a gente não pode depender da vontade de quem está sentado lá no Brasil. A gente sente que se a gente empoderar a população que mora lá, a gente consegue preservar. Porque o quilombola quer a floresta dele em pé, porque ele depende da floresta. Ele não quer que... Eles protegem de madeireiro tal com arma, tem tizes. A gente ouve sempre notícia que morreu quilombola aqui, morreu índio ali. Eles estão protegendo a armada, são os maiores protetores. Só que não tem, os caras são pobres, não tem recurso, ninguém sabe quando eles são mortos. Então a gente achou que se tiver uma conexão, se criando um hub onde eles apareçam, eles têm visibilidade, isso ajuda a protegê-los. Então uma plataforma digital que de algum jeito dê voz para essas populações tradicionais da Amazônia. Ajude elas a conversar com o mundo. Basicamente, dá voz a eles, então eles podem estar capacitando algumas aldeias para eles aprenderem a fazer os vídeos e contarem a própria história. Então é muito legal, a gente já fez alguns, então uma vila quilombola conheceu a outra, falou, não conhecia, já ouço falar de Cachoeira Porteira, mas não sabia como é que era. E aí eles começam a falar entre si. Então é uma conexão, que é muito importante eles falarem entre eles. Tanto que você está vendendo aí a rasa de açaí. Estão me pagando 60, estão te pagando 90. Isso ajuda. É. E também deles com o mundo, né? E tem um caso de capacitação que vocês citaram na palestra, ótimo, do Gervásio, que nunca tinha tocado no computador, fez um treinamento ali de... É, o Rogerinho. O Rogerinho, não o Gervásio. O Gervásio era uma outra história. O Gervásio é o que estava sendo ameaçado, né? Tem a história do Rogerinho, que é de uma comunidade tradicional, nunca tinha usado o computador, fez um treinamento com vocês de uma semana e se tornou um grande usuário de Google Maps, ajudando a mapear um pouco a floresta e, portanto, proteger a floresta. Ele está criando uma cooperativa de produtores de farinha, açaí e castanha. Está juntando todo mundo para conseguir negociar melhor, para conseguir vender para compradores diretos, sem muito intermediário e tal. Fiquei muito surpreso com a conta que você fez do seu colega do Pará, que ficou ele espantado ao saber que custa $4.50. Gramas de açaí custa $4.50. Aqui. Ele vende 28 quilos por R$60. Ou seja, naquele $4.50, ele que colheu aquele açaí que a gente comprou aqui no Whole Food. Ele recebeu 5 centavos de dólar. Um troço que custou $4.50. E com essa cadeia tão grande de compradores até chegar no supermercado, cada um põe seu 30% e o cara que produz não ganha nada. E essa plataforma pode ajudar a conectar esse cara mais diretamente com o mercado final e, portanto, ele botar mais dinheiro no bolso e levar mais riqueza para a floresta. De cara, porque ele vai saber quanto ele vendeu lá, ele rasa, né, uma cesta de açaí. Passou o barqueiro na porta dele, o cara vendeu lá por R$50, R$60 a rasa. Aí no site ele vê que em Belém a rasa dele foi vendida por 110, 115 e que depois o importador comprou por 130, o exportador por 200 e pouco. Ele entende, aí quem sabe ele consiga vender direto para o exportador, por exemplo. Claro. Pula 3 intermediários e fica com essa diferença. Eu acho que pode ajudar. Como é que está sendo essa tua experiência aqui em Austin no South by Southwest? É a primeira vez que você vem para o festival? É a primeira vez, é um pouco enlouquecedor isso aqui. Enlouquecedor por quê? Porque são muitas palestras, muitas casas, tem um bus também. Eu já entrei em algumas palestras, mas muita roubada, assim. É muita pirotecnia e você chega lá na nada, meio... Tem algumas descrições de palestra que são mais ou menos com aquela foto do sanduíche na lanchonete, né? Charmosa. A foto é muito melhor do que chega, de fato, na tua mesa. Total, eu tive umas dessas. Você já... Mas é incrível porque cobre uma grande área da experiência humana, assim. E eu senti que esse ano aqui, quer dizer, acompanhando os outros anos por internet, esse ano tem muita palestra de autoajuda, porque todos os anos é muito centrado em tecnologia, né? Teve o ano do VR, tem o ano do inteligência artificial. Esse ano todas as palestras são sobre como você se relacionar na empresa, como... Parece que assim, a tecnologia empapuçou, vamos voltar a ser humano um pouquinho. Não sei se sou eu que só olhei essas, mas tem palestra de relacionamento de empresa. É real. Tem isso um pouquinho? Você sente isso? Tem muito. A Stepper é um exemplo claro disso. Acho que é o que ele estava citando, um né? Um passo atrás, vamos humanizar. Você sentiu isso? Então, muito forte esse ano. Eu acho que é todo mundo entendendo que no final das contas, quem está atrás disso tudo é a gente, né? Desde o cara que programa, o cara que consome aquilo que está sendo programado, é gente. E a gente está vendo uma epidemia, desde burnout, infelicidade em relação ao trabalho, ou crise existencial mesmo, A gente precisa endereçar, né? Não adianta o robô dar três cambalhotas e o cara tá sentado. A ativação da casa da LG são robozinhos que conseguem entender a emoção humana e de algum jeito se relacionar com isso. É. O que que tá na tua isso lista? Isso é muito bacana, né? Muito, a gente vai descobrindo. Parece que caiu uma ficha, peraí. Isso não é máquina, né? E agora há pouco, eu assisti uma palestra com o Garry Kasparov. O xadrista? O xadrista. Que perdeu do Deep Blue. Que perdeu do Deep Blue, em 96. É. E ele... Cheguei uma vez a escrever uma matéria para a época dizendo, olha, quando ele perdeu lá em 96, o emprego dele foi seriamente atingido, mas só o dele. Porque aquela máquina era muito cara, porque, enfim, aquilo estava atingindo nós. E hoje em dia os nossos empregos também são ameaçados porque a máquina se tornou onipresente e muito poderosa e ela ameaça os empregos. E o Kasparov, naquela hora, ele sofreu um baque e foi experimentar. Despido da condição de campeão mundial de xadrez por 20 anos seguidos, ele ficou livre. Ele foi experimentar coisas. E uma das coisas que ele experimentou foi torneios de xadrez, não só entre pessoas ou entre máquinas, mas entre máquinas e pessoas. E ele se tornou um entusiasta na interação entre homem e máquina. E ele hoje falou na palestra, ele falou, olha, quando há essa interação, o mais importante não é a capacidade da máquina, nem a capacidade do humano. O que se torna crítico quando você tem interação é a interface, é o poder de integração entre os dois. Quando a gente pega o South by Southwest polarizado, a convivência, no entendimento, ele dá, de uma certa maneira, passos atrás, buscando a relação humana, o calor da relação, mas dá passos à frente também, porque a máquina não vai se impor. Nem os homens vão se impor, eles vão ter que conviver. E isso é uma mediação que requer muito de psicologia. E a gente está aprendendo. Aliás, hoje tinha uma palestra que eu pus lá, favoritei, acabei não conseguindo ir de manhã. Você viu isso? Que era um debate entre duas pessoas com posições opostas, né? Isso, qual o tema, e o mediador era uma inteligência artificial. A ideia era que eram dois caras muito opostos e a máquina ia tentar conciliar e fazer eles se entenderem. Maravilhoso. Isso não. Uma mediadora de... 9:30 da manhã. Mediadora de conflitos, a máquina. Quer dizer, eram dois caras inteligentes, só que a máquina ia tentar fazer eles concordarem. Eu queria tanto ter visto isso. Isso deve ter sido incrível. A coisa boa é que muitas dessas coisas vão estar disponíveis na internet daqui a 3 ou 4 dias. Isso que eu quero ver. É isso. O que você está querendo ver ainda? O que está na tua lista para ver nesse festival? Você viu? Tu está interessado em quê nos próximos 2 dias, quando você ainda fica aqui? Como eu estou um pouco envolvido com agricultura, estou fazendo um documentário sobre solo, eu favoritei lá umas palestras, conferências e casas ligadas à produção de alimento, agricultura, novas maneiras. Tem uma aqui, é uma Copérnico, que os caras estão propondo. Eles falam que a gente come muito pequena diversidade de alimentos que a gente come. Estão lançando uma plataforma lá para você ampliar por 100 vezes. Você pode comer qualquer coisa. Enfim, eu estou vendo muito tecnologias para a agricultura, estou indo muito nessa praia aí. Vi algumas comportamentais também, já assim, fui ver a professora dela. Priscilla Chan. Priscilla Chan, é. Sobre conhecer a fundação dela, que é incrível. A gente tem esse projeto Muni, né, que é um pouco para lidar com comunidades e tal. Ela faz esses projetos aqui. 30 bilhões de dólares. E eu fui ouvi-la. Estou dando uma... Cinema nada? Cinema não, mas vou assistir 2 ou 3 filmes. Eu assisti ontem um filme chamado Amazonia Groove. Um genial filme do Bruno Murtinho sobre música do Pará, música do Norte. Genial filme, uma delícia de filme. Amanhã eu vou assistir um filme que chama Hot August, que é sobre... ficção sobre aquecimento global, que é um tema que é completamente neurótico. Mas nenhuma discussão sobre filme. Tem uma listinha lá, uns 4 ou 5 filmes que eu não vou conseguir ver, mas que tá no programa. E você agora, cineasta e ativista ambiental, está levando isso para o teu trabalho, está fundindo outras coisas no próximo documentário, que é o Solo. Conta um pouquinho desse projeto novo. Eu estou começando, na verdade, um documentário. A ideia é mostrar como funciona, só a gente não tem ideia, né, da quantidade de vida. O solo é como um animal. Em uma grama de solo você tem 10 bilhões de bactérias. 10 bilhões, numa grama, numa colherzinha de solo, assim. E cada célula é uma bactéria. E todo mundo trabalha, a maneira como eles trabalham, a função de cada um. E a gente trata do solo, a gente faz uma agricultura muito errada, porque tem um monte de gente trabalhando ali para a planta crescer, para produzir e tal. E a gente enche de veneno, ou põe direto o nutriente sem passar pela bactéria. Isso a gente está esgotando e acabando. Isso é uma geral de como funciona. E dá uma saidinha assim, fala um pouquinho de como vamos alimentar 10 bilhões de pessoas daqui a 20 anos e tal. Certamente com essa agricultura que a gente faz, não será. Isso como já sabe, não é nem... Mesmo quem trabalha com isso já sabe que não é mais assim. E você também está fazendo a sua parte para alimentar o mundo na pessoa física, nas suas fazendas, que você já plantava o jequitibás lá e agora você está plantando árvores frutíferas, né? A pupunha e o abacate. É, tem uma... Se só se não um negócio de pupunha, agora com esse... O primeiro passo da ideia de transformar duas fazendas em agroflorestas. Assim. Quer dizer, fazendas que produzem alimento e produzem madeira também, mas são só árvores, sem cereal, sem roça. É um troço meio experimental, mas eu tenho a sorte de não precisar da fazenda para me sustentar. Tenho tempo para dar para eu investir e esperar 5, 6 anos, 10 anos para a árvore crescer e dar fruto. Então, passados esses 10 anos, elas se tornam... É, uma hora o sistema todo passa a funcionar sozinho, você não precisa nunca mais adubar, você é basicamente só colher. Assim, vou aprender no caminho, assim, um planejamento. Mas como eu estou fazendo esse troço do solo, enfim, lança essa fazenda, você nunca põe nenhum insumo para a planta que você está, você põe um insumo para o solo. Então você inocula a bactéria, é um outro sistema. Assim, estou fascinado com esse negócio, estou tentando entender e... No filme, então eu uso o filme para poder ter acesso às pessoas que me ensinam e fazendo na prática para ver se funciona. James Cameron que fez Titanic porque ele queria mergulhar, né? E ninguém vai me pagar uma expedição submarina, eu preciso fazer um filme para justificar isso. Deu certo. Cinema tem essas coisas. Você também está fazendo o cinema, vamos dizer assim, como você já costumava fazer, né? Um filme novo para o Netflix, O Papa. Vocês vão tentar lançar no Festival de Veneza, é isso? É, vamos tentar. Enfim, não sei se Veneza vai pegar. Uhum. Tem uma, enfim, o filme, eu estou muito feliz que o filme é uma coisa rara. Em geral, eu não gosto muito do que eu faço. O filme, na verdade, é uma conversa entre o Bento XVI e o Papa Francisco. É mais focado no Papa Francisco, mas os dois são os protagonistas. O Anthony Hopkins faz o Bento XVI e o Jonathan Pryce fez esse The Wife, o marido da Glenn Close, faz o Papa Francisco. E ele está extraordinário. Só que eu não sei se Veneza vai pegar o filme, porque a Netflix também está mandando The Irishman, que é o filme do Scorsese, e tem o filme do Soderbergh também, que está muito bom. Eu, se fosse o curador de Veneza, não ia pegar três filmes da Netflix. Né? Mas esse é do Papa, é a terra do Papa, Veneza? Pois tá lá, é, tá metade, não, eu tenho esperança também, porque o filme está bom e porque os atores estão extraordinários. Mas tem uma... Risco de não ir para Veneza. E se não for, eu vou para outros festivais e lance em novembro, assim. E que encontro é esse desses dois papas? Que discussão que tem nesse filme, Fernando? Então, evidentemente, é uma ficção, mas tudo que eles falam, eles se encontram duas ou três vezes. E tem uma grande conversa que vai de teologia a questões da igreja, inclusive pedofilia e tal. Eles não se entendem, são lados opostos, né? Um lado conservador da igreja e um lado reformista, que é o Papa Francisco. Então esses caras não se gostam, não se entendem, e aí eles passam dois dias juntos, e o filme é sobre esse convívio dele, e aí há uma forma de entendimento. Mas é um filme muito corajoso, porque ele não esconde nenhum problema da igreja, e apresenta um pouquinho quem é, de onde veio o Bergoglio, né, que é o Papa Francisco. E a gente fala das questões do mundo. É um tema delicado. Foi fácil convencer a Netflix a produzir esse filme? Foi o contrário, né? A Netflix me convidou, né? Eles que me convidaram para fazer. Foi difícil te convencer a produzir? Foi muito difícil me convencer. Por quê? Eu fiquei acho que um ano e... quase um ano e meio falando que eu não ia fazer. Porque eu falava, não tem nada a ver com o Vaticano. Eu sou um católico que não vai à missa, não tenho nenhuma ligação com a igreja. Eu sou um agnóstico, não sou... católico, mas eles falam, não, eu vou fazer. Eu tinha meu pontinho aqui que evitou falar, para de mexer o saco, foi porque era sobre o Papa Francisco. Eu acho esse cara a voz mais lúcida do mundo hoje. Né? O mundo inteiro é sobre corporação, sobre aumentar a produtividade, sobre fazer... E esse cara falando, gente, não é assim, a gente está deixando de lado um pedaço do, né, da população do mundo. A gente é um planeta só, é o único cara, né, que tem uma voz poderosa. Todo mundo está indo para outro lado, né? Porque eu queria entender esse cara e conhecer um pouquinho mais. Eu falei, não sei o que, até que eles me mandaram o roteiro. Eu achei tão interessante, um diálogo tão inteligente. De quem é o roteiro? É do cara que se chama Anthony MacArthur. Ele escreveu aquela biografia do Stephen Hawking, né? Como que chama aquele filme? A Teoria de Tudo. A Teoria de Tudo, é. E escreveu também esse Bohemian Rhapsody. Esse filme, ah, que ótimo, do Queen. Sim, sim. É, escreveu esse filme também. Que ótimo, ele vai com o Fred Mercury ao Papa Francisco, né? Ele é um biógrafo, cara, ele é um biógrafo. Maravilhoso. Ele até tem... A Netflix está literalmente investindo bilhões em conteúdo. Qual é o tamanho desse filme? Qual foi o orçamento dele? Eu nunca soube ao certo, mas por de 40, 42 milhões de dólares. Que é pequeno, parece que do certo foi 150 milhões de dólares. Da televisão. Hoje, qual é a posição da Netflix na indústria do cinema? Ah, eles estão produzindo... Estavam, no ano passado, quando eu estava terminando... fechar o trabalho com eles. Eles tinham acho que 84 produções de longa acontecendo naquele, fora os desenvolvimentos. Longas entre filmagem e finalização, 84. Um estúdio, Warner, em geral, fazem 20, 22 filmes por ano, né? Então, um ano bom assim, com 20 filmes. Estão fazendo 4 vezes, é como se fosse a Warner, a Fox, a Universal juntas. Os caras não vieram para mim, cara. Qual é a tua visão dessa chegada na Netflix? Que ela muda, né, o ecossistema da produção de filme e distribuição, principalmente. Tem muita gente que critica, achando que de alguma maneira acaba com aquela experiência coletiva do cinema. Outros acham que é um canal novo para a invenção e a produção de filmes de alta qualidade. Ou pode ser os dois também. Né? Eu acho que certamente não vai acabar. E se você me perguntar, eu preferia muito mais que as pessoas vissem meu filme no cinema. A experiência coletiva é muito mais... Agora é aquela escolha de Sofia, assim, você prefere fazer essa experiência para, vamos ser otimista, para 2 milhões de pessoas no, né, no Volta do Mundo, que é um filme global, ou você prefere fazer um filme em TV para 60 milhões? Eu prefiro 60 milhões. Só que aí tem a vantagem, na verdade, era, quando começou o projeto era só isso, eles iam fazer o filme, iam lançar na TV e no cinema no mesmo dia, 13 de abril estava marcado. Depois, como Roma deu tão certo o esquema, né, o Cuarón conseguiu exigir que tivesse 3 semanas de cinema e depois estendeu isso e funcionou muito bem. Então agora já estão falando em lançar um filme também, mesmo esquema. Então, você acha um mês antes no cinema, poucas salas, então as salas sempre lotadas, mas depois vai ter um pouco de sala, algumas pessoas vão poder ver. Você acha que devia concorrer ao Oscar dos filmes da Netflix? Claro que sim. É evidente que são filmes. E nem perguntar, né, se um escritor, se a Maria Escócia escrevesse um livro e publicasse só para o Amazon, né, para você ler no Kindle, não é literatura? Não é literatura. Né? Sem contar que você pode aumentar sua coleção de estatuetas. Né? Não, eu acho que... Não, quer dizer, vai dizer que Roma não é um filme? Não, só o filme foi extraordinário. Como é o melhor filme do ano, entende? Assim, como realização, como é peça de arte mesmo. Acho curiosa que essa iniciativa da Netflix e a própria preponderância da Netflix vindo da TV para a tela grande, muitas vezes, quebra uma reserva de mercado histórica de lançar o filme nas salas de cinema e só depois você pode levar para a TV, com medo de canibalização. É um pouco um statement do Cuarón, mas Roma deu certo. Ele foi bem sucedido em tela grande, mesmo já estando liberado na TV. Tinha, porque eram poucas salas, mas... Existe uma valorização da sala de cinema como preferência e não só mais uma imposição? Ah, acho que a maior parte das pessoas preferem, gostaria de ver mais um filme que tem o que mostrar numa sala grande, mas o nego não vai ao cinema porque é caro, acho que principalmente pelo valor. É uma coisa de ser mais complicado, você não está em casa... Mas é caro, né? Você ir ao cinema, com a namorada, aquela velha conta. Enfim, né? Vai gastar e a tecnologia 50 também. Reais, se for um cinema muito barato, mas é 100 reais, né? Uma saidinha. Não é pra todo mundo. E dá, né, pra imaginar que daqui a 10 anos a gente vai ter telas em casa muito parecidas com as de cinema, né? Eu digo, na qualidade da projeção e definição e tamanho. É o que você falou, assistir com pessoas junto, né? Eu não quero ser, parecer místico, mas eu acho que tem uma coisa de energia, você sente a vibe da sala. Eu já assisti filmes que eu fiz mais de uma vez em salas diferentes. Você sente que o filme tá funcionando, tudo está frio. É gozado, você não tem reação, então você sente se está frio ou não. Eu acho que o público deve sentir isso. Fernando, obrigadíssimo por perder 150 Legal. Palestras para falar aqui com o nosso podcast. Não, obrigado. Eu tenho que te agradecer por isso. Obrigado também por fazer a gente ouvir falar de Amazônia, a floresta, e não a Big Tech na Amazon, aqui no South by Southwest. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.